Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6 e verso 1 a 3. Nesse texto da palavra de Deus, nós queremos cumprimentar a todos os amados ouvintes com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aí no final de semana. Hoje à noite nossa igreja vai estar mais uma vez recebendo um bom e grande número que vem para o culto da vitória, e Deus tem feito manifestar-se entre nós a sua presença. No final de semana nós temos várias atividades, e domingo de manhã nossa escola bíblica dominical, e domingo à noite o grande culto em caráter público. Quero mandar meu abraço e parabenizar a todos os pais, que Deus possa abençoá-los nesse dia de domingo, quando por certo muitos estarão reunidos com as suas famílias, e que Deus abençoe a cada um que estará tendo a oportunidade de conviver e viver esta experiência perto de seu pai, aquele que Deus te colocou para ser o sacerdote da tua casa. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Um senhor de idade foi morar com seu filho, com a sua nora e o seu netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho eram trêmulas, a sua visão estava embaçada e os seus passos eram vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô atrapalhavam na hora de comer. As ervilhas que eram servidas rolavam de sua colher e caíam no chão. Quando pegava o copo de leite, era derramado na toalha da mesa, e o filho e a nora irritaram-se com a bagunça que era promovida a cada refeição. Precisamos tomar uma providência com relação ao papai, disse o filho. Já tivemos leite derramado o suficiente, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Então, eles decidiram colocar uma pequena mesa num cantinho da cozinha. Ali, o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa e com satisfação, desde que o velho quebrara 1 ou 2 pratos, a sua comida também agora era servida numa tigela de madeira. Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às vezes o velho ancião tinha uma lágrima em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que eles diziam eram demonstrações ásperas quando ele deixava um talher ou a comida cair no chão. E o menino, o netinho de 4 anos de idade, assistia tudo aquilo em silêncio. Uma noite, antes de jantar, o pai percebeu que o filho, o pequeno de 4 anos, estava no chão manuseando pedaços de madeira. E ele perguntou delicadamente àquela criança: o que você está fazendo, meu filho? E o menino respondeu de forma clara: estou fazendo uma tigela para você e a mamãe comerem quando eu crescer. O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Meus irmãos, as palavras, elas movem, e o exemplo arrasta. Aqui nós estamos vendo exatamente a atitude desse garoto pela forma que que os seus pais estavam lhe dando o exemplo. Aquelas palavras ditas por aquele menino tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos, marido e mulher, sabiam o que precisavam fazer a partir daquele dia. Naquela noite, o velho ancião foi levado de volta ao seu lugar que ele nunca deveria ter saído, à mesa junto com a família. Dali para frente e até o final de seus dias, ele comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão, o marido e a esposa não se importavam mais quando um garfo caía, quando o leite era derramado, ou a toalha da mesa ficava suja. De uma forma positiva, eu aprendi que não importa o que aconteça ou quão ruim pareça o dia de hoje, a vida continua e o amanhã será melhor. Outra coisa que aprendi, que se pode conhecer bem uma pessoa pela forma como ela lida com três coisas: um dia chuvoso, uma bagagem perdida e os fios das luzes de uma árvore de Natal que se embaçaram. Aprendi também que não importa o tipo de relacionamento que você tenha com seus pais, você sentirá falta deles quando eles estiverem longe de ti, quando já não viverem mais. Aprendi que saber ganhar a vida não é a mesma coisa que saber viver. Aprendi que a vida, às vezes, nos dá uma segunda chance. Aprendi que viver não é só receber, é também dar. Aprendi que se você procurar a felicidade, vai se iludir. Mas se focalizar a atenção na família, nos amigos, nas necessidades dos outros, no trabalho e procurar fazer o melhor, a felicidade vai encontrá-lo. Aprendi que sempre que decido algo com o coração aberto, geralmente acerto. Aprendi que quando sinto dores, não preciso ser uma dor para os outros. Aprendi que diariamente preciso alcançar e tocar alguém. As pessoas gostam de um toque humano, com segurança. Receber um abraço afetuoso ou simplesmente um sorriso. Aprendi que ainda tenho muito que aprender. As pessoas se esquecerão do que você diz, se esquecerão do que você fez, mas nunca se esquecerão de como você as tratou. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas. Neste momento, talvez, Senhor Deus, em algum lugar, nessa cidade, no interior, esse relato que nós hoje trouxemos para essa reflexão da família, ele bata de frente com alguma situação que está instalada em alguma casa. Nós sabemos que o único que veio roubar, matar e destruir é o nosso adversário. E eu peço, Senhor, pela unidade da família, aonde houver desavença, onde houver problemas de relacionamentos, que nesse momento, Senhor, caia por terra. que os exemplos que os pais estão deixando para os seus filhos possam ser os melhores de amor, de compreensão, e que entre pais e filhos, entre sogro e noras, entre sogra e noras, entre pessoas do relacionamento, exista um relacionamento de paz, de amor e de comunhão. Jesus, abençoe esse final de semana, quando muitas pessoas vão se reunir para esse momento tão especial. E que a bênção de Deus acompanhe, e que haja cura, que haja perdão, se houver necessidade, que haja conserto entre os lares. Em o nome do Pai nós oramos, ao Deus dos céus, agora e sempre. Amém e amém.